Eu vou evitar o problema.

Thank you. Vitória, tem um. Vitória, Thank you.

Pessoal, mais pessoal, que envolve características, sentimentos, né? Pessoais, certo? Então, depende do contexto. Ó, o que eu disse agora em um ditado popular, não é? Então, esses ditados populares, eles trazem uma sabedoria, mas eles exigem o quê? Uma interpretação, meu jovem. Né? Quando eu disse que galinha que foi a parte do coração gado, entendeu? É um ditado popular. Tá. Vamos lá. Aí você vai fazer o quê? Você vai interpretar, dependendo da situação. Eu disse aqui também. Fiz uma analogia, né? Com aqueles que vão acompanhando, né? Os que não estão, que estão querendo brincar, fazer gracinha, ficar no banheiro, fazendo sei lá o quê, né? Indo para ali no colo. Vocês acham que eu vou sair daqui para ir pegar no bracinho do fulano que está na segunda série? Para vir para cá lá? Eu só lamento. Para não dizer meus pesos, né? Porque, sinceramente, não é isso que eu quero com vocês. Pelo contrário. Né? Então vamos lá. Ó, identificação. Vamos identificar aqui ó, na frase, né? Esse sentido. E inclusive são muitas coisas que eu disse, né? A pedra era muito pesada. Isso significa o quê? Essa frase, ela traz sentido. Qual é o sentido? A pedra é literal, o sentido real da palavra. Né? Inclusive lá diz o seguinte, sentido do dicionário. Nós precisamos do dicionário CTA. Quarto de diversidade cultural. O primeiro sentido que aparece no dicionário é o sentido real da palavra. Às vezes depois podem vir outro sentido, como sentido figurado. Quando você vê essa expressãozinha lá, ó, figura, só assim, né? Sim. Se não me engano, é dessa forma. Sim. É assim, né? Está indicando que ali existe o sentido figurado. A expressão está aí na frente, é o sentido figurado, tá? Ó, o coração dele é uma pedra, né? É o sentido o quê? Conotativo, que indica o sentido figurado, tá bom? E que a expressão quer dizer o quê? Hã? A minha já coloquei. Essa expressão, coração, é uma pedra. E, dependendo do contexto, pode ser uma metáfora, né? Uma metáfora. E quer dizer o quê? Frieza. Ou seja, o que nós vamos interpretar? Que essa pessoa, ela demonstra, né? Ou não demonstra seus sentimentos, ou demonstra pouco seus sentimentos, ou quando demonstra, né? É de forma muito fria, né? Ou seja, é alguém que nós diríamos assim, que nós poderíamos chamar, dependendo do contexto, de. Gente, que é recheada aqui, ó. Hã? Essa palavra aí que é por enquanto é. Naquele momento lá da sua, do seu cantinho. Né? Que todo mundo aqui vai ter um cantinho. Tá vendo?